Alfa de Kulov 10, chame o controle. 120, decimal 8, com voo. 08, para Alfa, mais para Alfa. Controle Salvador, muito bom dia do Papatango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, bom dia. Contato radar sobre nível 060. Após mil pés, esquerda na proa de Feira de Santana. Ok, após mil pés, esquerda na proa de Feira, o Mike Charlie Alpha. Tá lindo, por favor. Livre. Nossa. Paulo Salvador, o Gol 983, ponte 5 para pushback e acionamento. Está autorizado, Gol 983 e chame táxi. Está autorizado, 983. Poderia confirmar o Mike Charlie Alpha, tá livre a restrição, é isso? Livre, Mike Charlie Alpha. Muito obrigado. Salvador, bom dia, pastor 32. Pastor 32, bom dia, prossiga. Pastor 32, informações. Está com o plano de instrumento para Recife no 0904 a bordo, 5 horas de autonomia. Gente, o pastor 32 está autorizado Recife, o nível é o 090, via Golf 677. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, a subida é a Conde. O controle 120 decimal 8 e acione 0263 no transponder, o Pastor 32. Autorizado Recife, 090 via Golf 677, decolagem de curva à esquerda, saída Conde 208, controle 0263 ao transponder, o Pastor 32. Ok, tá correto o cotejamento, o Pastor 32 está livre, o acionamento e chame táxi no pátio militar. Paraná, chama pro táxi, Pastor 32. Paulo Salvador, bom dia, vamos 397 com a Lima, para São Paulo. Gente, aguarde um instante a cópia, o Bono 397. Claro. solo Salvador, voo 1983. Com 129 a bordo, alterna Galeão, 3:50. Então, você está no táxi. Gente, o 1983. Tá livre o táxi pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre. Em 18:06. O ajuste é 1020. Pátio Índia, ponto de espera 10:020, o ajuste. O gol 1397 para cópia. Copia, gol 1397. Autorizado, Congonhas. Só um instante, o gol 1397. O gol 1983, curve a esquerda de imediato, se tiver condições. A taxiway Alfa está fechado após a Juliette. Oi, Gil, foi para mim aqui, já avisou. Ok, ciente. Prossiga pela Índia. É um bom voo. Ok, obrigado. O gol no 397, voltando à cópia, autorizado Congonhas, o nível é o 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive direto Poços de Caldas, a decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda Bridge, vai interceptar a Pesulu no meia. O controle 120.8 e o transponder é o 5507, gol no 397. Autorizado 360, a Pesulu no meia, Belo Horizonte, Trive, após Poços de Caldas. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Brive, intercepta a Pesulu no meia. 208, controle 5507, transponder, gol no 397. Correto, gol no 397, chame pronto no portão meia dúzia. Chamará. Portal 9911. Tá autorizado, Fortaleza. O nível 310 via Pesulu 19. A decolagem é da 10, curvará à esquerda no, após a decolagem. No perfil da subida, Momo. A transição é Frote. O controle 120.8, acione 5475, total 9911. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Pesulu 19, decola da 10, primeira curva esquerda, no perfil da Pomo, transição Frote. Controle Salvador 1208, aciona a transição de 5475, total 9911. Ok, tá correto, total 9911. E chame no Pátio 3, quando pronto para puxar e acionar. Chamarei. O Pastor 32 acionado, pronto para o táxi. Gente, o Pastor 32, autorizado o táxi até o hotel. E na hotel chame a torre, 18:06. O ajuste é 1020. Paulo Salvador, Oxenero 6140, autorização Recife. Ok, Oxenero 6140. Está autorizado Recife, o nível 350, via Peruísque 58, a decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, a transição é Caju, o controle 120.8, acione 5513. Autorizado Recife, nível 350, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. É o permisso 58, controle 1208, transponda 5513, chame 1140. Tá correto, e chame no portão 2, quando pronto, o chame 1140. Chamará. Controle Salvador, voo 1983, bom dia, boa tarde. Voa 1983, contato no radar, só 360, saída da El. Gente, 1983. Decola da interseção, autorizado. Pastor 3-2, confirmando decola da interseção? Mantido, e autorizado. Inicialmente a linha e mantém pistão no zero, Pastor 3-2. A linha mantém, Pastor 3-2. Controle para a descida em João Durval, mais calhado. Então, a tráfego de conhecimento controle nessa região, a frequência ali para a coordenação própria, propuso até o regresso, mais calhado. Valeu, Alfa Graça, Simone Pozolau, Pastor 3, 2, 8. Pastor 3, 2. Guardião 02, bom dia, prossiga. Mativo Guardião 02, vento 1, 10 graus, meia dúzia nós. Reporta fora do solo, Guardião 02. Salvador, fora do solo, pro Sul, Guardião 02. Guardião 02, prosseguindo pro outro farol de Tapões, chamando o controle 120, décima 8, bom voo, até a volta. 120, 1208? Afirmativo, 120, décima 8. 120, décima 8, Guardião 02. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantendo condições visuais 510, minha escuta permanente. Entendeu, para manter a escuta permanente, 510, também pelo litoral, Guardião 02. Confere. Controle Salvador, Pastor 32, decolado da 10, cruzando 700 pés, perfil da Conde. Pastor 32, bom dia, contato, sobe 090, esquerda na proa de Conde. Esquerda na proa de Conde, Pastor 32. Solo Salvador, é o Gono 397, pushback saneamento meia dúzia. Autorizado, chame táxi, vou no 397. Autorizado, chama táxi, Gono 397. Mil pés, ajuste no 020. No 020, 2000. Azul 4207, bom dia, sua identificação dele está 4 mil pés, ajuste 1020. Voo 93 Recife, 1251, na alterna 13251, voo. Poderia confirmar para o 93, gentileza? 125, decimal 1, alterna 33, decimal 25, bom voo. 25, 13325, obrigado. Alô, bom dia, Oxané 6140, pushback acionamento portão 2. Ok, o 6140, aguarde só um instante, temos a aeronave da Gol que vai iniciar o táxi agora, o tráfego vai partir aqui do gate 6 dúzia, aguarde a autorização. Você pode ir acionar? Por conta em risco. Alô Salvador, voo 397 para o táxi, 96 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. Gente, o voo 397 está livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste é 1020. Pátio Índia, ponto de espera 18.6, 1020 agora, 397. Poxa, né, 6140, assim que o Boeing da Gol ingressar na Índia, coordene com a equipe de solo e está autorizado o pushback e acionamento no gate 12 e chame para o táxi quando pronto. Atenção ela para o táxi e observando o voo inicia, pode passar dentro do tempo. Solo Salvador, total 99, 1-1 para o pushback e acionamento, partida 3, posição 6. Gente, o total 99, 1-1, aguarde só um minutinho para iniciar o pushback. O Xanã 6140 está autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Para táxi, 6140. E o total 9919 está autorizado para o pushback acionamento no pátio 3, chame táxi. Autorizado para o pushback acionamento, chame para o táxi, total 919. Carbono 397. Estabilizado visual, gol 1260. 260, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1260, final baixou e travou. Gol 1260, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista 10 livre, o ajuste 1020. 1020, estou aguardando. Bruno 397, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom dia, na 397. Grande Salvador, bom dia, igual na 397. 0 graus, 8 nós. Os autorizados, igual na 260. Na 397. Taxi Oceanem 140, 61 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador. Ok, o Oceanem 140 está livre, o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, o ajuste é o 020. 0020 no ajuste, no livre táxi, no ponto de espera, 18-6, obrigado, bom dia. Zuka 207, para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizar no localizador. Passa 6140, ponto de espera da 10 pronto. Xané 6140, ciente após a passagem do Boeing da Gol na curtíssimo, no 0 ali mantém. Após a passagem do tráfego da Gol, ali mantém na 10, 6140. Luno 260 no solo aos 34, liberando próximo direita, chama solo no 21, decimal 9, liberando via Fox. Espera, Fox 319 e 1260. Para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando na aula. Gente, total 9911, está autorizado o táxi pelo pátio 3, ingresse no principal após táxi e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 18-6, o ajuste é 1-0-2-0. Aqui a parte 3, ingresso principal, após a sua. Quando pronto, a ponto de espera da 10, chame a torre 18-6, 1-0-2-0, total 9-9-1. Salvador, bom dia, bom 2-6-0, Ivapi, táxi feito por trás. Bruno 260, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 410, Bahia 0. Mantenho 090, pastor 32. Controle existente, pastor 32. Está presente, já pode voar, Brito? Decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Fernando 33, decimal 25. 251, 3325. Bom final de semana. Bom voo. Obrigado. Tolho, bom dia, Xanem 6140, decolou, vai livrando 1700. Quando possível, direto do Aracaju. Opuca, hoje amo. Fenômeno 40, contato radar, suba para o nível 350, ao cruzar 2000 pés autorizado, Prod Jamo. Pós 2000, Jamo, ciente, 6140, gráfico. Controle ao pastor 32. Pastor 32 ao controle. Poderia coordenar junto ao centro, nível 110. Autorizado, nível 110, pastor 32. Autorizado 110, pastor. 0. O gate é o 08. Então 99 no 1, autorizado, decolagem pistão no 0, vento 150 graus, 13 nós. Zul 4207, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6.